um estudo muito direto e claro sobre a Babilônia espiritual. Lá em Apocalipse, capítulo 18, a gente vê sobre a Babilônia espiritual. Mas o que seria isso? A Babilônia espiritual nada mais é do que a descrição clara e lógica desse sistema que a gente vive hoje em dia, esse sistema de vida terreno, incluindo o pecado e tudo que o pecado gerou. A Babilônia espiritual faz referência à cidade da Babilônia, onde havia tudo o que diz respeito a excessos e caracterizações de poder, religião. Por isso, em Apocalipse, quando se fala na Babilônia, caiu Babilônia. Essa Babilônia é o sistema que a gente vê hoje em dia, muitas das vezes, como sendo a coisa certa. É o sistema de vida terrena em vigor, que é integrado por 5 elementos muito específicos que definem o chamado mistério da iniquidade. Que lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o mistério da iniquidade já está operando. Mas esse mistério da iniquidade, a gente encontra 5 elementos básicos que o caracterizam. E é assim que o mistério da iniquidade se manifesta, nesses 5 elementos: política, religião, ciência, tecnologia e filosofia. Não que essas coisas em si mesmas sejam boas ou ruins, mas é justamente por não serem nem só boas e nem só ruins que elas servem aos propósitos da iniquidade, da atmosfera do anticristo. Vamos falar a respeito de cada um desses elementos: política, religião, ciência, tecnologia e filosofia. Por que política? Porque através da política, através do universo da política, que as nações têm procurado se unir para resolver problemas que afetam a vida socioeconômica das pessoas de um modo geral. E é através desse sistema chamado política que a besta, seja o anticristo, surge como uma grande figura, o símbolo do poder mundial. Porque a política faz o homem deter altos níveis de poder, como se vê muitas das vezes em regimes de governo espalhados pelo mundo. Alguns ditatoriais, outros comunistas e por aí vai. E até em democracias disfarçadas. A religião. É através do conceito de religião que as pessoas se dão a si mesmas o direito de adorar e cultuar a criação de Deus como se fosse um Deus alternativo. Para quem não quer saber da verdade sobre o Deus verdadeiro, claro. Ao declararem que tem o direito de crer no que quiser, os homens tiram de sua consciência o peso de estar em débito com o mundo espiritual, digamos assim. Para não se sentirem muito em falta com alguma coisa de ordem espiritual, os homens acabam enganosamente se dando o direito de acreditar no que quiser, de cultuar o que quiser. Porque através desse elemento chamado religião, o homem é induzido a se afastar de Deus. Muitas das vezes até pensando que está se aproximando de Deus. Ele está se afastando e pensando que está se aproximando. A religião é a ignorância do intelectual, porque é através da religião, se você parar para observar, que muitos homens de cultura, de estirpe intelectual, digamos assim, se permitem acreditar em coisas absurdas, se permitem acreditar que um cavalo ou um boi possa ser divino, possa acreditar que determinado rio ou determinada localidade da Terra desceu do céu e veio para cá. Homens inteligentes, aparentemente estudados, se permitem acreditar que vai vir alguém do espaço num disco voador buscar para levar para o paraíso que já existe lá para fora, em outro planeta, outra galáxia. Ou seja, a religião acaba se tornando a ignorância do intelectual. E o terceiro item é a ciência, porque o homem tem conseguido resolver grandes problemas sem precisar recorrer à ajuda de Deus, sem precisar pensar em Deus através da ciência. Muitas das pessoas, quando tem um parente ou um filho que fica doente, a primeira coisa que ele pensa não é pedir a Deus pela saúde da pessoa. A primeira coisa que ele faz é procurar os melhores hospitais, os mais caros e mais avançados. Esse elemento chamado ciência é onde o homem tem encontrado cura, alívio e bem-estar para o corpo, sem precisar naturalmente ter fé, sem precisar se humilhar a Deus, sem precisar fazer oração nenhuma. Basta apenas ter dinheiro. E é justamente aí que tem nascido o culto à riqueza material. Bom, já falei de três elementos da iniquidade: política, religião e ciência. O quarto item, o quarto elemento, é a tecnologia. Torna a dizer, não que seja em si mesmo bom ou ruim cada elemento. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas são os elementos que caracterizam a difusão da iniquidade pelo mundo. Esse quarto item, a tecnologia, é onde o homem pode se sentir, de alguma forma, independente de Deus para as coisas boas que há na Terra. Digamos assim, através dos elementos da tecnologia, podemos até dizer assim que o homem consegue voar, consegue sair do planeta, consegue se comunicar com outro lado do mundo, através de um pequeno clique no mouse, e localizar alguém numa selva, num deserto, através de GPS, buscas via satélite, sem precisar se envolver com o mundo espiritual. A pessoa consegue se deslocar, consegue se comunicar, consegue fazer muitas coisas que dependem única e exclusivamente do intelecto do homem, que cria coisas novas e está sempre criando coisas novas. A tecnologia, muitas das vezes, ela exalta o poder do dinheiro e descarta qualquer suporte da religião. Também descarta qualquer contato com o ambiente espiritual. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia, que supostamente querem conhecer a verdade de Deus, supostamente falando, elas já nem pedem mais a direção a Deus. Muitas pessoas vão no Google, fazem pesquisas e procuram descobrir visões teológicas a respeito de tudo na internet. A pessoa consegue. A pessoa quer se comunicar, quer mandar uma mensagem evangelística para alguém num país onde não entra missionário, o que a pessoa faz? A pessoa manda um vídeo pelo YouTube, ou manda uma mensagem de e-mail. A tecnologia pode até ser boa, mas pode ser ruim também. Pode fazer com que a pessoa, muitas das vezes, se sinta independente da ação divina. Isso depende da mente de quem está usando, é claro, esse recurso. E o quinto elemento é a filosofia. A filosofia fecha esse círculo por completo no estudo da Babilônia espiritual de Apocalipse 18. Porque através da filosofia, do conceito de filosofia, o homem já não é mais independente de Deus. Agora, o homem é o seu próprio Deus. Ele define conceitos através do intelecto e a filosofia serve para mudar conceitos. Hoje em dia, muitas distorções que há no meio cristão devem ser a mudança de conceitos. Certo, errado, bem, mal, amor, liberdade, vida, morte. O que é morte? O que é vida? O que é bem? O que é mal? O que é certo e o que é errado? O que é liberdade? Enfim, ao mudar esses conceitos, o homem basta, o homem acaba bastando a si mesmo, acaba sendo suficiente a si mesmo. A filosofia, muitas das vezes, faz com que o homem se sinta um Deus e passe a não precisar da esfera espiritual para nada. Onde também a filosofia ajuda a realçar a cultura intelectual e relativiza todos os conceitos naturais da vida. Onde até mesmo sexualidade, são coisas, assuntos como sexualidade, homossexualismo, são assuntos que têm sido modificados pelo conceito filosófico. Então, quando a gente fala a respeito de política, religião, ciência, tecnologia, filosofia, são cinco elementos que podem automaticamente ajudar no sistema iníquo, digamos assim, no sistema da Babilônia espiritual, que é todo o sistema de vida que envolve tudo que todo mundo vê como certo, ou que quase todo mundo vê como certo. Se é que você me entende. E quando diz caiu Babilônia, no Apocalipse está se referindo ao tempo onde todo esse sistema vai ser desmascarado e vai ser desfeito. E onde os homens vão passar a ser guiados estritamente por Deus. E não vão mais depender de política, religião, ciência, filosofia ou tecnologia para saber o que é certo, o que é errado. É por isso que o homem de Deus precisa buscar equilíbrio. Para não se envolver demais nesses cinco elementos. Apocalipse 18, versículo 4, diz, no texto da Babilônia espiritual, diz: sai dela por o meu. Muitos não têm equilíbrio suficiente para se envolver só um pouco. Mergulham de cabeça. Você já reparou que as pessoas se envolvem profundamente nas coisas que diz respeito ao mundo, mas não se envolvem profundamente nas coisas espirituais? Se a pessoa se envolver demais com temas de política, por exemplo, ela corre o risco a se alimentar demais das coisas do mundo, dos problemas do mundo, da visão do mundo, e pode acabar se rendendo ao jogo do poder, que é uma coisa que levanta e derruba. Se a pessoa se envolver demais no tema de religião, estudar demais os temas, se envolver demais, corre o risco de aceitar tudo em nome da liberdade de escolha e em nome do direito de crer no que quiser. E perde força evangelística com isso. Se o homem entrar demais no mundo científico, se envolver demais com as coisas da ciência, ele pode acabar perdendo interesse pela simplicidade que o evangelho traz. Porque o evangelho é simples. Nós é que complicamos através desse negócio de corrente teológica. E se entrar muito pelo campo da tecnologia, pensar muito, colocar muita mente na tecnologia, corremos o risco de nos tornarmos o quê? Fúteis. Tem pessoas fúteis, que a única preocupação dela é o quê? É ter a TV de 52 polegadas, o MP4, o MP5, a TV de pulso, o aparelho digital. A única preocupação dela é ficar no MSN, no YouTube, jogar foto pro Orkut, ou seja, a tecnologia envolve a pessoa. De uma tal forma que quem não tem equilíbrio se deixa levar e pensa, não, aqui está a maravilha da Terra, comer o melhor da Terra é isso, reinar em vida é isso. E é o mesmo tipo de risco, ou quase isso, que envolve se a pessoa se aprofundar demais no campo da filosofia. No campo da filosofia, a pessoa entrar demais sem equilíbrio, a pessoa corre o risco de acabar descrendo de tudo e de todos. Corre o risco de acabar abandonando a fé em Jesus e se tornar um humanista, um mero humanista. Desses que só acreditam na força do pensamento, na física quântica e na excelência pessoal da alma. Ou seja, o antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Ele passa a achar, além de se achar seu próprio Deus para muitas coisas ou para tudo, ele passa a achar que o homem é o centro de tudo. E passa a pensar como alguns homens do passado pensavam. Aquela linha assim, tipo, o meu Deus sou eu, a minha força sou eu, a minha verdade sou eu, é o que eu penso. O melhor do mundo sou eu, e só quem pode me derrotar ou me vencer sou eu. Esses são os riscos que o homem corre em se envolver demais nos cinco elementos do mistério da iniquidade. Por isso que em Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu. Sair da Babilônia não significa que não podemos nos envolver de modo nenhum com essas coisas. Mesmo porque política, religião, ciência, tecnologia e filosofia também, muitas das vezes, nos ajudam a levar a mensagem de Deus adiante. Nos ajuda a levar a mensagem de Deus. Mas o equilíbrio é ensinado em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É ali que é ensinado o equilíbrio. Onde Deus deixa uma palavra direta para a gente se desapegar. Ou, digamos assim, para a gente conseguir não ser escravo desse sistema. Onde o apóstolo Paulo nos ensina que devemos ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, com tudo que tem virtude e com o que é louvável. O cristão, ele precisa aprender a se preocupar com esse tipo de coisa. Promove justiça? É para a glória de Deus? Gera respeito? Gera pureza de pensamento? Devemos nos ocupar com isso. Porque a Babilônia, como já está profetizado em Apocalipse 18, no campo espiritual ela já caiu, mas no campo terreno ela ainda vai cair. A gente precisa entender isso para não se entregar demais ao sistema. Porque quando o sistema cair, quem estiver junto com ele vai cair junto. Se você conhece a palavra de Deus e você crê em Jesus, essa palavra é para você. Em nome de Jesus, entenda isso. Esses cinco elementos, política, religião, ciência, tecnologia e filosofia, eles não são só ruins ou só bons. Mas se a gente não procurar ocupar nossa mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é respeitável, com o que é justo, a gente se deixa levar, acaba se deixando levar por esse sistema. E a gente acaba ficando igual a eles.